Muito bom dia, senhor. Tenha separação, confirma 0. 95, obrigado. Até a volta. Controle, bom dia. 397 da Gol, decolando da El. 397, tubo 360, vigilância. Para o 360, 397 da Gol. Ramon, esse quilo, próximo à cabeceira 17, a mil pés, não interferirá com sua programação, o repórter vai ser travado. Afirmativo, baixou e travou, tá com o tráfego visual. Gente, autorizado pouso pista 10, o vento no 50 graus, 11 a nós. 150 com 11, tem livre pouso na 10, 3896. Com cautela e mantendo separação com a mesma, só ingressar via Juliette para o 01. Afirmativo, então, autorizado ingresso, posto 01 no 4207. Oxené 6140, pronto, cópia? Pronto para cópia, Oxené 6140. Oxené 6140, autorizado para Recife, nível 350, via Upper Whisky 58, decola da 10, primeira curva esquerda, saída Puca, transição Caju, transponder 5057, controle 120, sinal 8. Autorizado 350 para Recife, na previsão 8, decolada 7, curva esquerda na Puca Caju. 0057-120-8, para o Xené 6140. O Xené 6140, correto, o repórter pronto para acionar. Reportarei, Xené 6140. Confirme para o controle. Mais um minuto, por favor, a gente está fazendo o possível. Salvador Roxané 6333. Xbox Pro de Sierra, confirme e destino Salvador. Salvador por 93, Salvador, contando a H1, 3 horas e 33, 8, 9, autorizado 5500, confirmando pouso pistão na 7. Mantenha assim condições visuais, reporte na rotatória, visual com campo via corredor. Bom trabalho, bom domingo. 140, reporte estabilizado. Telefatango, autorizado para Serra Juliette Bravo Delta, 500 pés. Decolador no 7, curva pelo direito, litoral sul, ajuste 1070, controle 120, sinal 8. Acena 0170, confirma. E 5, regimento correto, Tchelia Fatama. 9, desça para 4 mil pés, ajuste 0021. Curve à esquerda para o 230, aguarde diretor final para o curso do localizador. Pela Alfa, Juliette, ingresso no portão 06. Alfa, Juliette, livre até o 063896. O Xené 61, 40, pronto, cópia. Papa Papa, clear the taxi until holding point Romeo 7. Reported for. Serra Fatango autorizado, litoral sul, vento 150 graus, 09 noite. Chegou no 983.010, pronto. Macau, Cairo Lorenzo, mil pés, decola da ONU 7, conclui pela direita, corredor Axé, após corredor Caixa Pregos, transponde 0161, controle 2.8. Papa, clear the lineup and wait, 1-1-7. Cena 6140, livre acionar, pode para táxi. Eu posso dar um táxi. Cena 6140. O Papa Romeu, Telefa Tango. Telefa Tango, mantenha-se em condições visuais, via corredores. Ajuste na 021. Tango. Postário 9349, desce para 2000 pés, o 9021 permanece ao ajuste. Leda, após bridge, intercepta peso Zulu 16, transponder 5065, controle 120.8. Positivo, obrigado. Rom 6333, aprovado São Paulo 360 pela Ambrose. Up Zulu 16, decola da 10, curva direita, curva perfil da El, Leda, bridge, depois intercepta peso Zulu 16. Acena 5065, controle opera 1208. Funciona 6333, correto, repete pronto para acionar. Está pronto para acionar no 9, 6333. Acionamento e push, funciona 6333. Está pronto para acionamento e push, positivo. Autorizado, acionamento e push, funciona 6333. 6333, chama a taxa, obrigado. Bom dia, sabe o que quer que afasta mais? Chame Recife 1251, alterne 13325. 251-3322. Puxa, acionar. Confirme chamada para push. Cena 6140, na escuta? Na escuta, está iniciando agora no 2. Tá, ok. Cena 6140. 140, 9732. 9738, desça para a linha de voo 060. 060, 9732. Na 359, contato radar, está afastado de Salvador, 70 milhas, no ideal de descida, desce para 4 mil pés, na proa de bom. Yankee Serra Serra, pode retornar para o local? Afirmo, Yankee Serra Serra, motor me escuta. Ok, eu vou manter 500 agora, que agora dá no terreno aqui, dá para 500 pés, tá? Sim, Yankee Serra Serra. Tem velocidade? Lima por aqui, eu mantenho a velocidade até mais próximo de Duna. Reporte quando eu iniciar a redução. Bom dia, controle. 9983, curva na direita, Maratá, El. Retoração para sequenciamento, esquerda 045. Permanece nesta proa até o limite do curso localizador, aguardando o vetor final. Telefa Tango, frequência livre. Golan 738, copiou o controle. Negativo. Ligou no 983. Cidade para 2209. 2209. Controle Golan 983. Golan 983, contato radar, sobre para nível de voo 360, saída da El. 360 com a Dael, Golan 983. Postério na 349, curva à esquerda para o 190, aguarde o vetor final. Sente, Vitor Mike Quebec, mantenha o ponto de espera do 17. À direita para o 250. Filhote, prefiro. Vitor Índio Juliette, autorizado para Cairo Lorenzo, roda 17 com controle à direita, corredor Axé, 1 mil pés, Transponder 0160, controle 120 decimal 8. Saiu no 431, no Sol 42, livre à esquerda, estacionar, parte militar, frequência livre. Voltar no 349 para o curso do localizador, curva à esquerda para o 1960, reporte estabilizado. Confirme a autonomia? Autonomia de 4 horas no Oceanar 6333. Oceanar 6333, ciente, está autorizado táxi até através da inspeção 612. Táxi até através da 612, Oceanar 6333, direita ali. Para o táxi, Oceanar 6140 com 122 a bordo, autonomia de 2 horas e 30, alternamos na taxa. Oceanair 6140, está autorizado táxi via Índia, Alfa, ponto de espera, chama Torre 118, sinal 95, ajuste no 021. A 021, via Alfa, 295, Oceanair 6140. Ready. Eu sigo a Vitor indo direto. Não achamos como táxi. Segue o tráfego da companhia. Segue o tráfego da companhia, o Xanar 636. Salvador Departure, good morning. This is Citation Papa Tango Mike Papapa, passing 2000 with you. Mike Papapa, radar contacts on departure, climb and maintain flight level 430, dial departure. Dial departure, climb flight level 430, Mike Papapa. Mike Papapa, squawk 5066. 5066, Mike Papapa. Telefatango, prossiga. Decolado, mantenha-se nos corredores, Telefatango. Vitor Mike Quebec, decolado 44, chama controle 120, decimal 8. 208, grato, até a volta, Quebec. Autorizado, proa 320, confirma? Autorizado. Tá iniciando da 1-0, Oceanair 6140. Sente, Oceanair 6140. Mantenha-se em condições visuais via corredores. Condições visuais via corredores, Quebec. Torre 1895. Kilo, autorizado ILS Accept, pistão 1-0, reporte estabilizado. Reporte estabilizado aí, Papa Kilo. Gol na 738, desça para 2000 pés, ajuste na 021, nesta proa está autorizado ILS Accept, pistão 1-0. 2000 pés, 021, autorizado Accept, boa noite, beleza. Controle, muito bom dia, gol na 014, informação Oscar. Gol na 014, acende a identificação, chega da Mari, desça para nível de voo 060. A Mari até o 060, na 014. Ano 40, decolado 46, chame controle, 120, decimal 8. 208, bom dia, Chanel 61 no 40. 25. 251, 3625, direto à posição Príncipe, ano 9, 83. altimetro no 021, reporte, você é travado. Ascensão 350 na PUC. Questionnaire 6140, contato radar, super nível de voo 350, sai da PUC. 350 na PUC, pode ir para a PUC, na presente, questionnaire 6140. Autorizado. Direto PUC, questionnaire 6140. Sendo a redução agora, última da partida. Ciente, aposta estabilizado. Caraca. Bom, nós 38, complete a direita para o 080, reposta estabilizado. Direita 080, contato estabilizado, bom, 38. Controle, duas milhas da rotatória, visão com o campo, o Mike Foxtrot Serra. Mike Foxtrot Serra, chame torre 1895. 1895, Mike Foxtrot. 3198, desça para 3000 pés, ajuste na 021, reduza para 2109. 3021, reduzindo para 2109. Tá, 3109. Ah, entendi. Tá, por quê? Overweight landing. Se tiver o peso, ou é um ou vai ser o go around, dependendo do peso. Isso que deu o tilt agora. Deu conflito de banco de dados. Eu já fiz o. Já fiz o resync aqui. Mike, papapapa, contact Recife Century 125, decimal 1, if unable 133, decimal 25. 1251, 13325, thank you. Estamos com o colaborador visual, o Lima Papadilla. Lima Papadilla, complete aproximação, chame torre 1895. 1895, meu, obrigado. Melhor, bom dia, do Papatango, Lima Papadilla. Zulu, Fox Kilo, prossiga. 021, reporte final no 0, número 2 para pouso. Informam um esse quilo a 500 pés próximo ao localizador, à sua direita. Positivo, dá certo, Papa Deus. Papa Romeo, Zulu, Foxtrot Kilo, Cione 5063, via corredores, autorizado 1 a 1500 pés, ajuste no 021. Tem um Papa Kilo, reporte no marcador externo para cancelamento. Positivo, Kilo. Cuidado as 3 milhas, Mike Foxterra. Mike Foxterra, continua a aproximação, aguardando todos os para pouso. É, seu Mike Foxterra. Alfa November, prossiga. Vitor, Índio Juliette, aguarde todos os tráfego. Uniforme Alfa November, mantenha 1.500 pés, via corredor, está ciente do tráfego às pessoas de 12 horas, mantenha também 1.500 pés. Na base pela direita da 1.7. O Lima Papaquilo, autorizado base pela direita da 1.7, reporte não. Conta na final, Papaquilo. Força aérea 1349, o solo 50, estacionar a parte militar, frequência livre. Chanel 6333, ali mantém cabeceira 10. Valeu, até 10, Chanel 6333. E assim, condições visuais, reporte aí para dentro. Gente, reporte visual com local de pouso. Livre aproximar direito, estacionar, frequência livre. Aqui, frequência livre. O Vitor Índio Juliette, autorizado, Type 70, sono 7, reporte pronto para ingresso. Yankee Serra Serra, informa o Wang da Gol, em Duna, por gentileza, se afaste da... prossegue via do litoral sul, agora no sucesso. Se afastar, eu não vou interferir na... aonde que eu tô, no ponto que eu tô, o Coronado tem a necessidade, eu tô aqui aos 310. Você leva 333, autorizado decolagem, pistão no 0, vento no 40 graus, 10 nós. Decolagem no 0, Chanel 6333. Final no 7, baixar travado, Lima Papaquilo. Sente, Lima Papaquilo, autorizado pouso pistão no 7, vento no 40 graus, 10 nós. Autorizado pouso no 7, vento no 40 graus. Foi Salvador, Gão 338, no localizador. Volta 338, ajuste altimetro no 021, informa esquilo à sua direita, 500 pés, não interfere com sua aproximação, reposta baixar travado. Ciente, 7-3-8. Ok, Pro 359, curva à esquerda, proa 230, aguarde vetor final. Esquerda 230. Trip 595, livre acionar, repete pronto para táxi. Gente, mantenha a posição e aguardando instruções. Alfa Oscar November, controle. Vem para aqui, o Sol 52, estacionar, pode ser que eu fique livre. Contém 2545. Peso 5, 2545, Xanero 6140. 9014, desça para 2000 pés, ajuste no 021, no livre LS, aposta estabilizado. 2000 com 1021, no livre LS, aposta estável, no 014. Decolada aos 5-2, controle 120, decimal 8. 208, obrigado, bom domingo a todos. Controle Salvador, bom dia, Oceanair 6333, perfil da AEL, cruzando 2.500. Oceanair 6333, contato radar, subiu 360, saído da AEL. Não, 360 na AEL, autorizada presente, voarmos Leda. Autorizado, direto Leda. Direto Leda, obrigado. Oceanair 6333. Gente, Vitor e Juliette, mantém a posição, guardam instruções. Série 1359, prossiga. Apenas para confirmar, o último nível autorizado foi o 40? Afirmativo, 4000 pés, ajustando 1021. Ok, foi 4000 pés, então ajustado 1021. Estabilizado, está 3198. Está 3198, torre 1895. 1895. Tá 3198, a torre. Bom dia, 3198 final. Tá 3198, continua a aproximação, guardando pista livre, forma o tráfego, decolando 17, vai prosseguir para o setor sul, em atenção para o número 10, sem interferir com a aproximação, ok? 1738 no solo 54, direita, solo 121, decimal 9. Direita 219, 1738. Bom, no 738, prossiga pela Alfa, pode ir para o ingresso da Juliette. Alfa, reportará o ingresso da Juliette, com o 738. Cheque 3. Autorizado o pouso, 1021, checado. Patango Vitor, Índia, Juliette, decolada aos 1400. Hoje, 1356, ok? Aos 56. Controle agora 120, decimal 8. 208, Vitor mais 3. Vitor de Agilete. O Vitor de Agilete aciona 0160, ok? Escuta. Torinha Juliette, mantenha-se em condições visuais via corredores. Você vai via corredores, já posso estar dentro da barra de Vitor de Agilete. Aero 359, desça para 2.500 pés. Bruno 738, autorizado ingresso na Juliette, questão 05. Gol 0-1-4. Gol 0-1-4, torre 1895. 1895 agora? Afirmativo. Obrigado, bom trabalho. Obrigado. 7, direita, solo 1-2-1, décimo 9. 1-2-1-9, tanto 6, 1-9-8. 9-5, ajuste no 0-2-1. Para 4 mil pés, ajuste na 021. Do tráfego, gol no 014. Achou e travou. Gol no 014, tráfego avistado, autorizado pouso pistão 10, vento 150 graus com 10 nós. Tive pouso pistão 10, ciência do vento, gol no 014. November, Paris. Persiste, 150 com? 150 graus com 10 nós. 150 com 10, obrigado. Área 1359 para o curso do localizador, esquerda 1-60, reporte estabilizado. Esquerda 1-60. Salvador, 728, bom dia, para o 170, para o 150, tem informação ótima. Objeto 5728, acione identificação, chega da mar e desça para nível de voo 050. Identifico, chega da mar e desce 050, 5728. Salvador, Zulu Fox Kilo. Prossiga. Poderia vetorar da presente o Kilo, mantém Paparibe de via litoral. Terceiro da Euleda, Foz Bridge, intercepta Zulu 1-0. Transponder 5-1-1-0, controle 1-2-0, decima 8. 0-4-0, Zulu Fox Kilo. Entre Zulu 1-0, Smart, pode esquecer a rota do plano. Decolada 1-0, pera a curva esquerda, saída da El, via da Bíblia, pode ser feita entre Zulu 1-0. Transponder 5-1-1-0, controle Salvador 1-2-0-8-0. Azul 4-2-0-7, posição 1. Azul 4-2-0-7, só corrigindo, decolada 1-0, primeira curva direita. Corrigindo, decolada 1-0, pera a curva direita na saída da El, obrigado. Azul 4-2-0-7, cruzamento correto, repete pronto para acionar. Reporte lá, 4-2-0-7. Próximo de urgência, 3198. 3198, após a passagem do ATR, a sofrente está autorizada em ingresso no Juliette, portão 02. Juliette, portão 2, 3198. Não, vou sobre a... Gente, o Yankee CSA na escuta permanente, ok? Yankee CSA. Repetindo 595, autorizado olhar e manter a cabeceira no zero, tem condições de decolar em 5 imediato, 5 solicitado? Afirma, autorizado olhar e manter e decola imediato, 5 autorizado. Tem que autorizar olhar e manter a cabeceira no zero, preparando-se para a decolagem, repetindo 595. Gol 1-0-1-4, no solo 1-4-0-1, no direita, solo 1-2-1, décimo 9. Obrigado. 5595 autorizado aliar e decolar pistão no zero, vento 1-3-0.